Olá, caros ouvintes, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso O Que Reza à História. É o regresso de um programa que esteve na antena web por pouco tempo. Aliás, o programa teve algum tempo, é certo, mas com poucas edições. O Que Reza à História regressa agora para uma periodicidade que se deseja seja mais significativa. A edição de hoje do nosso programa vai falar de algo que irá ser abordado com mais detalhe no programa Época dos Descobrimentos. Hoje vamos falar do caso português. Na próxima segunda-feira vamos falar em mais detalhe de outros aspectos, não apenas relacionados com Portugal. Fala-se muito hoje nos movimentos separatistas ou independentistas, como prefiram, que basicamente quer dizer a separação de uma parte de um Estado para criar um outro novo Estado. Algumas das revoluções mais violentas foram precisamente a dissolução da União Soviética e da Jugoslávia. Daqui saíram vários países. Aliás, quanto à União Soviética, foi já uma questão abordada no programa Época dos Descobrimentos. Alguns dos países novos que surgiram: Arménia, Bielorrússia, Estónia, Letónia, Lituânia e até a própria Ucrânia, que tem estado tanto na Berlinda nos últimos tempos. No caso da Jugoslávia, foram menos países, porque a Jugoslávia era mais pequena. Ainda assim, foram 6 países. Aliás, foram 7 países. Com a dissolução, com a independência do Kosovo em 2008, reconhecida por vários países, mas outros de grande esfera, como a Rússia, não o reconhecem. Kosovo, Sérvia, Montenegro, Eslovénia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, alguns dos países. Foram revoluções violentas, sangrentas, que custaram milhares de vidas. Centenas de milhares de vidas. Aliás, se formos a ver o regime da União Soviética, que acabou por estar sempre em guerra, de certa parte, não é? Teve algumas purgas que liquidaram milhões de pessoas. Mas, independência, independência. Enfim, mas nem tudo foi pela guerra. Algumas das regiões foram separando-se de outras mais pacificamente, como por exemplo a separação da Rússia e da Finlândia. Foi uma separação pacífica da Finlândia. Mas alguns países que nunca viveram esta questão dos separatismos, como é o caso, por exemplo, de Portugal, até da própria Islândia e até o caso da Roménia, que é um país que já teve territórios diferentes, mas não por questões de separatismo, mas sim por guerras mundiais, que é uma coisa diferente, não é? Por exemplo, a Transilvânia foi atribuída à Roménia a quando da dissolução do Império Austro-Húngaro, na altura, no ano 2000, do mil, no ano 1918. E depois perdeu a Bessarábia na Segunda Guerra Mundial, em 1945, a qual pertence agora a Moldávia e a Transnistria. Digamos que há vários tipos de separatismos, há vários tipos de movimentos separatistas e por várias causas, mas hoje vou falar-vos de um mais em detalhe. Estamos em 1974, cai o regime ditatorial, então liderado por Marcelo Caetano, 6 anos depois da morte de António Oliveira Salazar, e há vários movimentos separatistas, desde logo na África, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola. Estes países vão se tornar independentes em 1975. Entram em guerras, nem todos conseguem a sua independência. Por exemplo, Timor-Leste acaba por cair em mãos dos indonésios. E a coisa complica-se para Timor-Leste, que vai estar numa guerra quase 40 anos. É das independências mais custosas, se não até a mais custosa do século XX. Mas enfim, Timor-Leste consegue a sua independência em 2002, já no século XXI. Mas há outros movimentos separatistas que não chegaram a concretizar-se. Talvez ainda bem. Só conseguiram o estatuto de regiões autónomas. Uma autonomia distinta, todavia. São quase distritos, não, nada mais do que isso. Só que são ilhas. Regiões autónomas serve mais de consolo do que serve mais de fama do que de proveito. Para todos os efeitos, são regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Elas conheceram movimentos separatistas, a FLAMA, a Frente de Libertação da Madeira, e a FLA, a Frente de Libertação Açoriana. A primeira, curiosamente, está mais ligada ao continente, mas esteve em atividade mais tempo, a Madeira. Entre 1974 e 1976, a FLA surgiu e dissolveu-se no mesmo ano, 1975. Todavia, na década de 1990, os Açores, que ficaram muito esquecidos pelo nosso país, Portugal, começaram a reviver alguns movimentos separatistas e a FLA quase ressurgiu. Mas na Madeira as coisas ficaram muito complicadas, porque em 1978 a comunidade internacional pedia a Portugal que devolvesse a Madeira onde pertencia, ao continente africano, ou seja, que tornasse a Madeira independente. 2 anos antes, e talvez Portugal ainda não tivesse experiência nem força para parar estes movimentos independentistas. Mas sim, em 78, a estrutura organizacional do nosso país já era outra. E Portugal pôde repudiar esta solicitação da comunidade internacional, da CEE mais especificamente, embora outros países também o tenham feito, mas foi a Comunidade Económica Europeia quem mais pressão fez para que Portugal devolvesse Madeira à África, por assim dizer. Mas não, Madeira continuava a ser continente europeu e a ter como principal tutela o país Portugal. Mas para consolar estas regiões distintamente mais próximas do nosso continente, sim, consideram-se o Estatuto de Região Autónoma, uma espécie de mini-república, como acontece com outros vários países, outras várias federações estatais, como por exemplo os Estados Unidos, ou Rússia, ou até a Ucrânia, no caso de se vir a confirmar. Mas aquilo que mais, aliás, confirmar não, porque a região autónoma da Crimeia era mesmo uma república, né? A República Autónoma da Crimeia. Não havia espaço nem corpos organizacionais para nem administrativos para fazer uma república na Madeira e nos Açores. Na Madeira, estes movimentos cessaram em 76 e não mais voltaram. A Madeira conheceu uma prosperidade que sozinha não iria conseguir. Mas os Açores, com a base das lares ali por perto e com um investidor muito forte, Estados Unidos, teriam condições para ser independentes e até para conseguir alguma aliança económica relevante, como essa que eu agora referi com os Estados Unidos da América. Se os Estados Unidos tivessem feito mais pressão naquela altura, talvez até tivesse tudo isto tido um desfecho diferente. Mas a recente guerra perdida no Vietnã fez com que os Estados Unidos não estivessem em condições de apostar numa outra guerra com um país tão distante como Portugal. Ora bem, os Açores continuaram a fazer parte do nosso continente, mas houve então esse movimento separatista, esse movimento de independentista, que assustou de certa parte e até a meados dos anos 2000 assustou um bocadinho as forças políticas portuguesas no continente. Aliás, teme-se agora que tudo isso possa reavivar-se, como aconteceu, por exemplo, na Córcega, na França, ou até na Catalunha, em que agora ninguém consegue parar este movimento independentista que, aliás, já vinha de há muitos anos, mas ganhou uma especial força agora. A criação do exército kosovar de 5 mil efetivos faz com que seja difícil não resistir. Aliás, como seja difícil resistir a este movimento de se tornar independente. É certo que, enfim, a Madeira não dava para ser independente de Portugal. Não tinha, quer dizer, podia, mas não tinha uma força que lhe permitisse ser independente de Portugal. Nem económica, nem política, nem de exército. Nem militar, portanto. Os Açores tinham. Era um pequeno país, mas tinha um grande apoio caso ele surgisse. Estados Unidos. Não aconteceu. Só ali a base das lajes, que fazem assim com que se viva muito bem em São Miguel. A FLAMA teve 2 anos de atividade, a FLA, um. Ainda assim, fazem parte de um movimento independentista português que culminou na dissolução do Império de Portugal. tivemos territórios em todos os continentes. Mas, no fim, acabamos por ficar apenas com um na Europa. O nosso cantinho à beira-mar plantado. Portugal. Com independência declarada em 1139, reconhecida no Tratado de Zamora em 1143 e pelo Papa em 1178. O nosso O que Reza a História fica por aqui, mas voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Fique bem ouvinte, uma boa noite para si e até para a semana.